Cadê a galera de Curralinho? Bora rochar, menino! Eita! Aniversário da empresa Gil Eventos. Sejam todos bem-vindos. Bora rochar, menino! 5 da manhã, um dia amanhecer. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de treia já foi o terceiro. Tá tudo rodando, tô pra lá de dele. Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada. Diz aí, ô vaqueiro, vem. Eu chorei quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, saudade da minha morena. Eu chorei na vaquejada, eu chorei quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei, saudade da minha morena. Eu chorei. Eita, nós! Casa de shows, Areia Branca. Prazer grande, hein? Alô, Curralinho! 5 da manhã, o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de ideia já foi o terceiro. Tá tudo rodando, tô pra lá de bebo. Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada. Só quem tá feliz dá um grito aí. Bora cantar. Eu chorei quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, saudade da minha morena. Eu chorei na vaquejada. Eu chorei quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, saudade da minha morena, chorei. Macaxeira gravando tudo ao vivo. Bora, Curralinho! O repertório mais romântico do Brasil. Banda 007. Bora, Rochão! Essa é a mais romântica do Brasil. Banda 007. Canta assim comigo, vai. Pega as suas coisas e vem morar. Quero ouvir. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser seu novo amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Olha nós, às vezes tropeçamos e às dias quase caímos. Mas olha nós, somos humanos, sorrimos, mas também. Quero ouvir vocês, Curralinho, diz aí, vai. Quero que tudo diz. Nossas mãos, nossas mãos. Do quê? Em direção, diz aí. Em direção à lua. Vamos falar de amor. Essa é a mais romântica do Brasil. Banda 007. Pega as suas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser seu amor. Tu tens tudo. Mas olha nós, às vezes tropeçamos quase caímos. Mas olha nós, somos humanos. Sorrimos, mas também choramos. Isso aí vai! Quero que tudo. E o quê? Nossas mãos em direção, em direção, em direção à lua. Se tu for beber, não digita, mulher. Casa de shows, Areia Branca. Bora rochar, menino! Vem! Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir, e tu já tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando à toa, porque vai borrar no primeiro gole que você tomar. Quando a 007 começa a tocar, você vai pegar. Atenção, meninas, canta bem forte aí, vai! Se tu for. Por quê? Tu sabe. Sabe que saudade não combina com bebida. E se for beber, não digita. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Sabe que saudade não combina com bebida. Gil Eventos, tamo junto. A mais romântica do Brasil. Banda 007. Eu sei que tuas amigas tão chamando, e tu já tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando à toa, porque vai borrar no primeiro gole que você tomar. Começa a tocar, você vai pegar. Só quem vai tomar uma canta bem forte aí. Se tu for. Por quê? Por quê? Tu sabe. Tu sabe que saudade não combina. E se for beber, não combina com bebida. Sabe que saudade não combina com bebida. Ê, baixão! Hora de sucesso, hein? Repertório novo. Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa. Foi sem pretensão de traição. Eu beijei um solteiro com essa no bolso. Ninguém me contou, eu me rolo. Só fui descobrir quando já tava gostoso. Quando já tava atolada no pecado. Mas cansei, é o que nós dois depois. Bora assim comigo, vem! Você veio me buscar, só mando tô indo. Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. É na hora que dá, e é sempre corrido, amor no quarto. Eu quero alguém que não tem alguém. Não nasci pra ser segredo de ninguém. Eu quero alguém que não tem alguém. Não nasci pra ser segredo de ninguém. Bora rachar paixão. Só fui descobrir quando já tava gostoso. Quando já tava atolada no pecado até o pescoço. Mas cansei, é o fim de nós dois depois. Bora sim! Você vem me buscar, só mando tô indo. Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. É na hora que dá, e é sempre corrido, amor no quarto de ver. Eu quero alguém que não tem. Segredo de ninguém. Cê vem me buscar, só mando tô indo. Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. É na hora que dá, e é sempre com.

toda. Você contou um ponto final. Eu só queria chamar tua atenção. Confesso, sem você eu tô mal. Agora tô chorando sentada no chão. Canta aí, vai! Quem é um louco entre nós? Querendo ficar, você que se foi pra não me ajudar. Eu não sei, ei, ei, ei, quem é um louco entre nós. Tô lutando contra essa vontade de ligar. Digitei teu número, mas tive. Escrevi te amo e desisti de enviar. Te mandei embora pensando. Você botou um ponto final. Eu só queria chamar tua atenção. Confesso, sem você eu tô mal. Agora tô chorando sentada no chão. Quem é o louco? Você que se foi pra não me ajudar. Eu não sei, ei, ei, ei, quem é um louco entre nós. Quem é um louco entre nós. Quem é um louco entre nós. Eu que disse adeus, querendo ficar. Você que se foi pra não me ajudar. Ei, ei, ei, ei, quem é um louco entre nós? Eu não sei, ei, ei, ei, quem é um louco entre nós? Eita, nós! Agora é hora de beber com força, hein? Chama, bebê! Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade, canta com Ralinho. A melhor foi ver que nem doeu. Foi ver que nem eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro. Só quem tá solteiro dá um grito aí. Essa aqui é pra quem terminou o relacionamento e tá feliz da vida, hein? Olha que isso é difícil, hein? É quase impossível, né? Quase. Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade, vai. A melhor sensação foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro e perguntar. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, solteiríssimo. Não me depois. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro. O nome a gente deixa pra depois, é melhor, né? Eita, não! Chora, cabeludo! Essa é boa demais! Chama, Rosu. Vamos assim, então. Vamos arrochar! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, diz. Se quer vasculhar. Se eu tivesse que ter outra. Quero ouvir vocês com o Rally, diz. Se eu tivesse que ter. Uma seria você. Duas. Com um olho igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, diz. Se quer vasculhar. Se eu tivesse que ter outra. Canta comigo assim, vai. Se eu tivesse que ter. Uma seria você, a outra uma filha sua. Duas. Um olho igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. Mais uma assim, então. Lembrando que domingão tem 007 na Ilha do Caí. Todo mundo convidado, hein? Quero ver vocês lá pra curtir com a gente lá, tá? Chama! Sabe quando a gente termina um relacionamento e sente um alívio? Já passei por isso. Eu já, você já? Sabe quando a gente mete um louco na cidade e sai moendo? Também já fiz isso e ainda tô fazendo. Eu já morri pela cidade, mas nada paga minha saudade. Eu tento, mas não. Acho alguém do nível. Só acho amor. Canta com o Ralinho. Oi, balde. Eu te chutei. Eu fui um trouxa. Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Oi, balde. Desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei. Eu fui um trouxa. Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que pra te buscar ainda não é tarde. Oi, Valdi. Oi, Valdi. Essa é a mais romântica do Brasil. Banda 007. Eu já morri. Muitos aí pela cidade, mas nada paga, principalmente lá na Paraíba. Eu tento, mas não. Ah, acho alguém do nível. Só acho amor incompatível. Diz! Oi, balde, desculpa a cara de pau. Eu te chutei. Eu fui um trouxa. Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que pra te buscar ainda não é tarde. Oi, balde. Deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois lobos. Olha a gente nessa cama de novo. E o que cê sente quando cê mente na minha cara pra ter uma hora de cama sua? E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim. Cê gosta é da conquista. Diz aí, vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto. Cê vem aqui me acostuma errado. Cola os meus pedaços a quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco pra esse erro gostoso. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso, choro no rosto. Cê vem aqui me acostuma errado. Cola os meus pedaços. Eu preciso aprender a falar não um pouco pra esse erro gostoso. Nós somos os lobos. Olha a gente nessa cama. E o que cê sente quando cê mente na minha cara pra ter uma hora de cama suar? Eu percebo a cada visita. Se não gostar de mim, cê gosta é da conquista. Diz aí. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Cê vem aqui me acostuma errado. Cola os meus pedaços. Eu preciso aprender a falar não um pouco. Pra quê? Fico nessa casa com um sorriso ou choro no rosto. Cê vem aqui me acostuma errado. Cola os meus pedaços pra quebrar de novo. E eu preciso aprender a falar não um pouco pra esse erro gostoso. Cadê seu namorado, hein? Será que ele tá aí? Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom. Queria ser seu motorista e aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão. Queria ser o segurança da boate pra falar ingressos esgotados, seu nome não tá na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você e a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer. Você tem namorado? Ah, cadê? seu namorado. É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida. Vai me ligar falando, me buscar, te amo. Você tem namorado? Cadê seu namorado, moça? Esquecer da bebida. Vai me ligar falando, me buscar. Te amo, me perdoa. Você tem namorado? Agora sim, cabeludo, vai! É a mais romântica do Brasil! Banda 007. Ê, paixão! Queria ser segurança da boate pra falar. Ingressos esgotados, seu nome. Não tá não, hein? Queria ser o cara que vai chegar em você. E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim. Galera de Curralinho, pergunta aí, vai! Você tem namorado? Cadê seu namorado? Moça, é nessa hora que cê vai esquecer da bebida, das amigas, da bolsa. Vai me ligar falando, me buscar. Te amo. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora, bora seu João Luiz. Esquecer da bebida. Vai me ligar falando, te amo. Você tem namorado, moça? A mais romântica do Brasil. Bora sacudir, cabeludo. Bora, bebê. Traz a Hike, vai. Aquela puro esmalte, vai, bebê. Gil Eventos. Vem. 6 horas da manhã, não consegui dormir. Toda hora pensando no que me falei. Não ligo pro meu erro. Me deu uma chance, já estou em desespero. Exagerei no risco e liguei pra você. Agora peço desculpa. Canta com o Ralinho, vai! Está. Você não me esqueceu. E esse passado vou apagar, pois sofro tanto. Alô, DJ Riva! Tamo junto! Vem! Essa galera conhece, hein? Bora, cabeludo! Vem! Eu não quero ver você partir. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu beijo. E você dizendo: só você conhece cada pedaço. Posta lá no Instagram e me marca lá, tá? Vem! É o búfalo. É o búfalo. Tocando berrante, você vai entender que o meu amor diz aí. É o búfalo. É o búfalo. Tocando berrante, você vai entender. Oh,